Humberto e Ronaldo, hoje sonhei com você. O ano passado, no final do ano passado, o milionário Zé Rico vieram fazer um show aqui em Brasília. E o Zé Rico me telefonou, falou assim: Cleito, porque toda vez que o Zé Rico vem aqui em Brasília, ele me faz uma visita aqui em casa. Ele falou: Cleito, vou chegar muito em cima da hora, eu queria te ver, mas você podia ir lá no hotel, que eu não vou ter tempo de ir na sua casa. Eu fui. Fui lá no hotel, cheguei aqui a confusão de gente, ele escapuliu, vamos lá pro apartamento. Foi no apartamento, ele passou a mão no violão e falou assim: ó, eu vou gravar uma música do Edelson Moura. E cantou para mim umas 200 vezes lá, O Espelho Quebrado. De lá nós fomos pro show, chegou no show, ele cantou a capela também. E eu tô curioso para ver essa gravação do Espelho Quebrado com o milionário José Rico. Mas enquanto isso, eu vou trazer o criador de sucessos, Edelson Moura, Espelho Quebrado. O espelho quebrou, já faz tempo que eu não vejo como anda a minha aparência. Deve estar igualzinho ao espelho quebrado, jogado no chão. Foi a paixão que eu sinto por ela quem me deixou assim. Machucado por fora, quebrado por dentro, estou com pena de mim. Tempestade de amor que passou por minha vida, não tive saída, eu estou no fracasso. Fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Uma ferida caída aos pedaços e ela nem quer saber. Sai de mim, ó tristeza infinita, que eu preciso viver. Ah, esta dor que não passe, que está me matando. Hoje ela vive tão longe e nem sabe como estou. Tem esperança perdida e devolve minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Tempestade de amor que passou por minha vida, não tive saída, eu estou no fracasso. Fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Alma ferida caída aos pedaços e ela nem quer saber. Sai de mim, ó tristeza infinita, que eu preciso viver. Ah, esta dor que não passe, que está me matando. Hoje ela vive tão longe e nem sabe como estou. Esperança perdida e devolve minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Edelson Moura, dele da Zélia Maria, Espelho Quebrado. Essa moda agora, se o Serginho Machado, doutor Serginho Machado, estiver escutando, ele vai tomar umas três, viu? E eu, todas as vezes que eu ouço essa dupla, eu me lembro com muita saudade do doutor Nivaldo Humberto, né, que foi prefeito de Coromandel por duas ou três vezes, meu querido amigo, que saiu fora do combinado, foi antes da hora lá para cima, né? Essa dupla aqui era também uma das preferidas do Dr. Nivaldo. Silveira e Silveirinha, Flor Goiana. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Pra Minas Gerais, viagem boa e palestra, eu sei que eu não faço mal. Na chegada da fazenda, meu coração cutucou. Eu vi uma moça bonita, no meu semblante ela entrou. A moça virou e me disse: seu moço, com voz eu vou. Eu cheguei perto do velho e contei meu sentimento. Eu vim falar com o senhor, se é de gosto o casamento. Ele então me respondeu: foi que vai dar tremimento. Zangado me respondeu: minha filha não casa não. Vela se minha filha é moça, nunca brava malandrião. Eu a respondi pro velho: obrigado da educação. Desde a queda e de dó, despedi do meu amor. Peguei na mão da Goiana, a coitadinha chorou. O aperto da minha mão, um dia que ela deixou. No outro dia seguinte, já era de manhã cedo. Nós dois tava atravessando na usina do rochedo. Eu roubei a Flor Goiana. E depois, companheiro? Veio uma mão dedo. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Silveira e Silveirinha, Flor Goiana. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não. Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A RBN Música tem o show do tamanho do seu evento. Você ligando 61 99 81 3601, 61 99 81 3601, você leva para sua cidade o show de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Djalma Lima, Wagner Simão, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Cleito Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601 e pedir um orçamento sem compromisso. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. Os meninos do coro, Ronaldo Estrada e Rafael Cama Vazia. O que elas diriam? Quando a noite cai, as luzes se apagam na cama vazia. Sei que não sou o único em busca de um bem, um amor, um alguém. Mas se eu tivesse você, te juro, meu mundo não teria dor. Como enganar o coração que bate no peito calado e chora, implora carinho, pouco de atenção. Não tem jeito não.

os meus amigos de Paulo e Paulino, um talento extraordinário, grandes músicos, grandes cantores e gente boa para dar com pau, né? Meus amigos de Paulo e Paulino. No próximo bloco, Trio Esperança, Zezé de Camargo e Luciano, Paula Fernandes e João Bosco e Vinícius. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O Cristiano Rodrigues Souto, de Miguelópolis, no estado de São Paulo, me mandou aqui um e-mail pedindo para eu tocar para ele na trilha sonora da minha vida uma música que, segundo ele, marcou a sua existência, né? Cristiano, um abraço para você. Eu conheço aí a sua cidade, Miguelópolis, São Paulo. O meu amigo Flávio Bejar tinha uma ilha aí na década de 70. Eu estive por aí, né, visitando, atravessando esse rio. É o Rio Grande, né, e é grande mesmo. Tem 5 quilômetros de largura lá no ponto onde a gente ia para a ilha do Flávio. E foi a maior pescaria que eu fiz nos últimos anos, foi lá, né? Peguei uns piauzão, cada lapa de piau. Mas deixa eu atender o pedido aqui. Na trilha sonora da vida do Cristiano Rodrigues Souto, de Miguelópolis, São Paulo, Trio Esperança, Não Me Abandones. Noite após noite, pelas ruas sozinha, procurei meu bem, pois um carinho e um amor tão profundo como o seu não tem, não tem. Mas resta a esperança de um dia eu encontrar quem ama de verdade, não se cansa de esperar, e eu esperarei. E quando a vista lhe irei, abraça-lo e entre mil beijos direi soluçando. Não me abandone, querido, nunca me deixe, querido, pois sem você morrerei. Meu bem, não admito que alguém tenha ternura que me faz meu bem, vou caminhando pelas ruas chorando e não vejo ninguém, ninguém. Quem dera que o destino fosse menos mal pra mim, pois esse desatino pode me levar ao fim e eu sofrer. De noite e de dia é só nostalgia, eu falo baixinho, meu bem, meu benzinho. Não me abandone, querido, nunca me deixe, querido, pois sem você morrerei. Abraça-lo e entre mil beijos direi soluçando. Não me abandone, querido, nunca me deixe, querido, pois sem você morrerei. Na trilha sonora da vida do Cristiano Rodrigues Souto, de Miguelópolis, São Paulo, uma gravação de 1966, Trio Esperança, Não Me Abandone. Você ouvia demais esse povo cantar isso na Jovem Guarda, né? Zezé de Camargo e Luciano e Paula Fernandes, Criação Divina. Deus criou o universo em harmonia,

confia que existe outra alguém. Sente uma insegurança invadir seu coração. Mas olha pra você, eu juro que não tenho ninguém. E que por você ainda queima em mim o fogo da paixão. Tire da sua cabeça esse medo de que eu não te quero mais. Você sabe muito bem que viver sem seu amor não sou capaz. Tire logo dos seus olhos a tristeza e me dê o seu sorriso. Pois você é tudo que eu preciso. Tire da sua cabeça esse medo de que eu não te quero mais. Você sabe muito bem que viver sem seu amor não sou capaz. Tire logo dos seus olhos a tristeza e me dê o seu sorriso. Pois você é tudo que eu preciso. Pois você é tudo que eu preciso. João Bosco e Vinícius, Insegurança. Você já está preparado para a festa da Copa? Você vai passar a Copa onde? Vai assistir pela televisão? Vai para o campo? Vai para o boteco? Vai juntar com os amigos? Eu tenho uma dica para você passar essa data festiva, que é a Copa do Mundo, né? Já eu vou te dar essa dica. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Dentro de pouco mais de 20 dias nós vamos ter no Brasil a Copa do Mundo. E o Brasil vai disputar, né, vai tentar trazer o caneco pela sexta vez, é o hexacampeonato. Quando é a segunda vez que acontece uma Copa do Mundo no Brasil, a primeira vez foi exatamente no ano que eu nasci. Eu nasci no mês de março e a Copa do Mundo inaugurou o estádio do Maracanã. Foi no meio do ano, foi em junho, é sempre na mesma época a Copa do Mundo, no mês de junho, começa no mês de junho, né? E foi talvez a maior decepção que já aconteceu no Brasil, o Brasil perder a final para o Uruguai com um gol de Didier, que marcou a vida do goleiro Barbosa, um grande goleiro, né? Que foi enxovalhado, culpado, botaram nas costas dele, é claro que ele não teve essa culpa, né? A derrota do Brasil. Ele foi uma pessoa que viveu amargurado até a sua morte, nunca conseguiu se recuperar desse grande golpe. Eu não quero nem pensar na possibilidade do Brasil perder a Copa do Mundo, que nós estamos à beira de uma convulsão social. Eu acho que o estupim que falta seria o Brasil perder essa Copa do Mundo em casa, né? Eu aposto naquela história que diz que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Perder duas vezes a Copa no Brasil, eu acho meio muito. E nós estamos com a seleção, é claro que tem seleções poderosas, como a seleção da Espanha, como a seleção da Alemanha, a sempre perigosa Argentina, Uruguai sempre forte também, né? Temos a Inglaterra, que faz muito tempo, a última Copa que a Inglaterra ganhou foi em 1966, então não é brincadeira não. Mas eu boto fé nessa meninada do Filipão aí, vamos torcer para isso. Mas a dica de hoje é como você vai passar onde? Você vai para o jogo? Pouca gente vai poder assistir o jogo. Primeiro, porque custa muito caro, e segundo, que foi uma dificuldade para comprar os ingressos, né? Eu não comprei ingresso porque eu não tenho tempo para ficar o dia inteiro na internet lutando para brigar com os outros pela internet para conseguir o ingresso, né? Então eu vou passar a Copa do Mundo como eu sempre passo, em casa, cercado de amigos, né? E a gente se prepara ali um rango, faz um churrasquinho, uma coisa e tal. Quem gosta toma sua cervejinha, eu só tomo suco. Aqui em casa ninguém bebe, é uma dificuldade, só o povo que vem de fora, né? Mas assim mesmo, eu acho que eu tenho cara de pinguço, porque eu ganho muita cachaça, muito uísque, muito vinho. Então o povo que vem aqui em casa deita e rola. Então a dica de hoje é essa: você se reunir com seus amigos, para você, né, participar ativamente dessa grande festa

que se há de fazer. Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado, dizia: meu filho, que se há de fazer? Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos. Ai, que saudade da Amélia. Isso aí ficou no tempo, né? Ficou no tempo, porque hoje as mulheres que estão mandando. A começar da presidente da República, as mulheres que estão mandando. Nós estamos obedecendo. A lorota boa de hoje. Essa aqui foi boa. Isso aqui é um fato, gente. Acontecido. Eu conheci meu saudoso amigo Zelão, tido Miozão. Ele morava lá em Guardamó, fazendeirão, assim, grandão, brancão, barrigudo. E eu era menino, eu trabalhava na Ford lá em Coromandel, na agência Ford de Coromandel. Meu pai era o gerente e eu com meus 10, 11 anos de idade já trabalhava lá, né? E o Zelão era um dos clientes e a nossa amizade durou até o dia que Deus precisou dele e levou ele lá pra cima. E o Zelão, daqueles caboclos assim, né? Muito engraçado, né? E sem vergonha demais. Ele tava de olho na mulher de um retireiro dele lá. Mas o caboclo era meio desconfiado e tal. E a mulher do caboclo era sem vergonha também. Tava dando ponto pro Zelão. E né, eles já tinha combinado tudo no zoiado. Não falaram nada não, mas na zoiada, né? Já tinha combinado tudo. E o Zelão, muito esperto, pegou o marido dela e mais uns 3 ou 4. E levou eles pro outro lado da fazenda, pra eles roçar um mato, uma capoeira lá. E estava um dia assim meio nublado, não tinha sol e tudo. E o Zelão falou assim: vou largar vocês aqui e vou lá na venda comprar uma pinga para vocês, está muito frio. E em vez de pinga nada, em vez de venda nada, ele já foi direto na casa do retireiro. O retireiro, que já estava de butuca, não era besta nem nada, saiu correndo para o meio do mato lá no atalho. O Zelão chegou, parou a caminhonete lá na porta da casa do retireiro. Apiou a mulher com duas conversas, já foi com ele pro quarto e tal, e tá lá no bem bom. Daí a pouco o marido chega e mete o pé na porta e entra e fala assim: bonito, né, seu Zelão? O Zelão respondeu: bonito e bom, e você não chega não, senão eu vou passar você no 30, legítima defesa. Isso aconteceu lá em Guardamor, nas Minas Gerais. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. É com muita alegria que eu registro o retorno do nosso programa, a Rádio Cidade FM de Bom Despacho, nas Minas Gerais. Outro dia, meu amigo Flávio Bejar passou por lá, me ligou, me colocou para falar com Maurício Reis, meu amigo Maurício Reis, que é o diretor-presidente da Cidade FM, e que apresenta, além do rádio, ele apresenta, né, o programa do Gato na televisão, várias televisões regionais lá das minhas Minas Gerais, né? Maurício, alegria saber que eu estou na sua rádio aí, né? Bom Despacho é uma cidade que, segundo o IBGE, tem 50 mil habitantes, num território de 1.209 quilômetros quadrados. Quem nasce em Bom Despacho é bom despachense. É uma cidade antiga, tem 102 anos, vai fazer agora dia 1º de junho. Ela foi fundada em 1º de junho de 1912 e o prefeito atual é o Fernando Cabral, do PPS.

Nossa Senhora. E meu canto se faz oração em tua glória. As mansões e os casebres, Santa Maria, tua bênção recebe pela fé no milagre do amor. Protegei com teu manto, Santa Maria, o Brasil que te adora, ó Santa Maria, o Brasil que te adora. Você ouviu aí uma oração cantada Santa Maria do Brasil, na voz do grande Joel Marques, com a participação do padre Abério Cristi. O avô do João, Clayton Aguiar, Pedaço de Mim. De mim, a vida é assim, não fui eu, nem você quem errou. O amor vem dessas coisas que a gente não sabe explicar, nem adianta ficarmos a nos torturar, achar que a gente podia fazer de outro modo tudo acontecer. Bobagem, intriga da sorte, decidiu de uma vez que eu não posso ser seu. Pedaço de mim, a vida é assim, não fui eu, nem você quem errou. O amor é dessas coisas que a gente não sabe explicar, nem adianta ficarmos a nos procurar, achar que a gente podia fazer de outro modo tudo acontecer. Bobagem, intriga da sorte, decidiu de uma vez me tirar de você. Vai pedaço de mim, vai pedaço de mim. Clayton Aguiar, Pedaço de Mim. Essa música é uma das que eu fiz, que a minha irmã Denise Aguiar mais gosta, né? A música romântica, apaixonada. E já que eu tô falando lá do meu neto, ele tá lá no coro agora, eu vou relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Ele mesmo vai cantar em duas vozes 20 anos de silêncio. Sem solidão, sem usar palavra alguma, com medo de ouvir um não. 20 anos de segredo, de vazio em minha vida, sem contar o meu segredo a você, minha querida. Sem um gesto, uma palavra sequer, escravo de seu encanto, de seu fascínio, mulher. 20 anos que passaram, qual se fosse uma prisão, sem dizer qualquer palavra, com medo de ouvir um não. 20 anos adorando seu rostinho encantador, 20 anos na incerteza de ganhar o seu amor. Sei que vim predestinado a cumprir essa missão. 20 contas que carrego no rosário da ilusão. 20 anos se passaram, resolvi falar, enfim, mas você me destruiu e não quis dizer um sim. Ontem era uma esperança, hoje é só desilusão. Nada queima com mais força que a dureza do seu não. Relembrando Goiá, ele mesmo cantou 20 anos de silêncio para o meu amigo Luiz Rabelo, Luiz do Tomás, que é um dos responsáveis por eu ter vindo aqui para Brasília. Né? Luiz, nós somos amigos, estudamos juntos lá desde o tempo do grupo escolar Osório de Moraes, lá em Coromandel, e ele é que morava aqui em Brasília e ficava falando assim, tá, tu vem para cá, que aqui é a terra da oportunidade. Eu vim para cá, ele voltou pro Coró. Luiz, um abração para você, te agradeço sempre, viu, porque eu bendigo a Deus o dia que eu saí de Belo Horizonte e tomei o rumo do Planalto Central, né? A frase irretocável de hoje é do filósofo francês Voltaire. O preconceito é a razão dos imbecis. O preconceito é a razão dos imbecis, é a frase irretocável de Voltaire. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Antônio Carlos e Renato. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Neste domingo tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão às 10 horas da noite. Você pode me assistir nas cidades onde passa direto no canal local, ou então pela Sky Canal 175, 139 da Oi, 248 da GVT, 133 da Claro TV, 237 da TV Vivo, 714 da TV CTBC, pelas parabólicas e também direto no site em tempo real, www.rbtv.com.br, sempre entrevistas muito interessantes, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Antônio Carlos e Renato. Vem pra rua! Pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai estar gigante, grande como nunca se viu. Vamos com a gente, vem torcer bola pra frente, sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil. Oh, oh, vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Oh, oh, vem pra rua, Antônio Carlos e Renato canta agora pro Brasil. Vai, vem. rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Oh, oh, vem pra rua Antônio Carlos e Renato, canta agora pro Brasil. Oh, oh, vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Oh, oh, vem pra rua Antônio Carlos e Renato, canta agora pro Brasil. Rua, pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai estar gigante, grande como nunca se viu. Vamos com a gente, vem torcer, vão lá pra frente, sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil. Oh, oh, vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Oh, oh, vem pra rua, Antônio Carlos e Renato, canta agora pro Brasil. Oh, oh, pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Antônio Carlos e Renato, uma música que eles fizeram para a Copa do Mundo, Vem Pra Rua. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Você liga de 8 da manhã até as 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Deixa o seu pedido que eu vou atendê-lo com o maior carinho. Atenção, meninos! A turminha do cabelinho arrepiado já para a sala de aula, porque hoje vocês vão ter dois grandes mestres. A Faculdade da Música apresenta Mato Grosso e Matias, Eu Me Perdi. Eu sei que se você estiver me ouvindo, vai entender que uma mesma história tem sempre duas versões. Essa é a minha. Novamente crises, tudo se acabou. Marcas que o tempo não curou. O filme está rodando. Quanta insensatez. Voltamos ao passado outra vez. Eu me perdi. Ah, eu me perdi. Foi por orgulho, não fui te procurar. Eu me perdi. Coração a gritar. Vezes pede pra voltar. Sei que não é fácil ter que aceitar que o orgulho faz um homem errar. Em meu pensamento a luz se fez. Por isso estou de volta outra vez. Eu me perdi. Ah, eu me perdi. Foi por orgulho, não fui te procurar. Eu me perdi. O coração a gritar. Mil vezes pede pra voltar. Talvez eu tenha dito palavras que não queria dizer. Eu estava perdido, mas agora eu sei o quanto amo você. Eu me perdi, ah, eu me perdi. Foi por orgulho, não fui te procurar. Eu me perdi. Coração a gritar, mil vezes pede pra voltar. Eu me perdi, ah, eu me perdi. Foi por orgulho,